Fa. Nu piano till. Och Orleans Pasquale. Orleans Pasquale. Orleans Pasquale. Orleans Pasquale. No começo eu entendia, era só cama, não tinha amor. Lembro quando você dizia, vou desligar porque ela chegou. E a gente foi se envolvendo, perdendo medo. Não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo. Coração não tá mais aceitando. É tarde do eu te amo. É uma e o meu é casa outra. Meucds.com. Acabou que eu aceitei por um instante. Mas na verdade é que a mantida. Ai, que lindo! É uma. Ele divide seu corpo. Acabou que eu aceitei por um instante. Mas na verdade é que a mantida. Eu entendia, era só cama, não tinha amor. Acho que eu tô vendo, tá bom? Olha que eu vou desligar, porque ela chegou. E a gente foi se envolvendo, bebendo medo. E não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo. Olha, Gustavão! Só metade do eu te amo. É um assim. Meucds.com. Vai te levar! Vamos tá animado! De 16 tonalidades, 1 dezembro. Se o meia atrás da outra, e de divide seu corpo e sua boca. Amor que eu aceitei por um instante. Na verdade, que amor tirou pra ser amante. É um assim, o meia atrás da outra, e de divide seu corpo e sua boca. Amor que eu aceitei. Que lindo ali.